Bruno, 073, chame Recife no 251, alterno no 3325. 351, 3325, obrigado. Alfa Tango Terra, controle Salvador. Escuta, Alfa Tango Terra. A série de identificação. Jornado, Alfa Tango Terra. Mike Eco Kilo, mantenha no meu pé as condições visuais, reporte parte de situação. Então, 3896, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari. controle Salvador, Alfa Tango Serra, na rotatória visual Bom Campo. Alfa Tango Serra, chame a torre 118 decimal meia. 188 decimal meia, Alfa Tango Serra. Guardião 02, controle. Papá Romeo Mike, Eco Kilo, desça para 500 pés, ajuste no 0, no 5. Atento a tráfego de helicóptero em missão a nordeste de Amaralzinho. Mike, Eco Kilo, controle. Na escuta. Desça para 500 pés, atento ao tráfego, mantendo 500 pés, pra, a nordeste de Amaralina. Ok, abandonamos o meu para 500 e entra no Tan 3896, negativo, mantenha a chegada. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000, puder confirmar o ajuste, por favor. Controle, Mike, é com o filho, tá bom. Salvador, puder confirmar o ajuste, por favor. 3896. Tan 3896, ajuste no 0 no 5. Descida via chegada Mari. Chegada Mari. Controle, Mike, é com o filho, tá bom. Mike Eco Kilo, chame a torre 118 decimal meia. Kilo. Controle, bom dia, Gono 983. Gono 983, bom dia, contato radar na decolagem, pilotar nível de voo 360, saída Argo. Tenente autorizado subida 360, saída árvore, gol na 983. Após Duna, está autorizado o procedimento, está 3896. Está autorizado e LS reporta estabilizado. Através, pessoal, sua Mike Ecovita. Mike Ecovita, desça para 510, reporta farol de Itapuã. Desce para 500, aponta aí a farol de Itapuã, Mike Ecovita. Sapatango, November Lima Alfa. Tem ciência dos corredores visuais de Salvador? November Lima Alfa, desça para 5.500 pés, ajuste no 05. Mike Ecovita, chame a torre 118 decimal 6. 8.6. Salvador, Salvador, bom dia, voo 260. Voo no 260, até na identificação. Desce inicialmente até nível de voo 100. Chegada mais. Positivo, Mari, para uma centena, 1260. Estabilizado, 3896. Então, 3896, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 86. Gol no 260, desça para 2 mil pés, via chegada na área, ajuste no 095. Puto, para 2 mil pés, via chegada na área, confirme ajuste. Ajuste no 095, gol no 260. Gol no 095, cliente, 260. Controle, gol no 96, pode chamar o centro, está passando 180. Senhor, eu quero chamar... Chame centro Recife, 1260. 260, 93. Controle, Salvador, bom dia, gol no 397, passando 2 mil pés, Israel. Gol no 397, contato radar decolagem, estou para nível de voo 360, saída da Leda, da presente, voo Leda. 360, da presente Leda, 397. À direita, por 10 milhas para evitar formação em 397. Rio de Zios, após na proa de Leda. Sente após Leda, 397. 360 autorizado IADS, em reporte estabilizado localizador. November Lima Alfa, desce a 1 no 1500 pés, ajuste 1015. Está presente, vou lhe dar frequência livre para coordenação dos tráficos na região de Moço, São Paulo e Veracruz, November Lima Alfa, Lima Alfa. Chama novamente ponta norte da ilha de Veracruz, ok? Controle 5595. Siga 5595. Decolado na Coral. IP 5595, aciona o código 5411. 5411. 5595. IP 5595. 5, saída Coral, pelo plano 140. Coral 140, possibilidade de levar Coral com referência? Trip 5595, voo direto Coral. Direto Coral 5595, obrigado. Gol 1397, chamo Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Passou duro na baixada, vai baixar e já vai. Golo 260. Golo 260, completo de aproximação, torre 18.6. 7.